Thank you. Salvador Ground, American 230 is approaching apron 1. American 230, approve it, continue your towing, report on gate 11. Okay, we'll report when arriving at gate 11. American 230. Okay, vai chamar 1895-3600. Pouso 868, desça e mantenha 2000 pés de VLF, acuse no localizador 1019. Para 2000, pouso 868. Torre Salvador San 3600. 3600, livre posição no 0, vento no 30 graus com 5 nós, altímetro no 0 no mar. Ok, autorizado o pouso, cabeceira 10, ajuste 109, San 3600. Zero, solo 57, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, vai chamar. Salvador, boa noite, Hotel 3600, vem pra mim. Hotel 3600, boa noite. Autorizando táxi via Alfa e Juliette, portão 2, parte 1. Alfa e Juliette, portão 2, parte 1, Hotel 3600. Adriano, cono 868. Minha torre é uma noite decimal 95868. 895, confirma. 1895. Entra cortada essa mensagem, boa noite, 68. 1895. 895. Cono 868, livre pouso 1-0, vento 1-2-0 graus com 5 nós, altímetro 1-0 no 9. Sede, livre pouso, cono 868, solo 02, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, boa. Alô, boa noite, gol 1868. Boa noite, 68, boa noite, autorizando o táxi de Alfa, Juliette, portão 1, pátio 1. Confirme, portão? Porta 1. Porta 1, muito obrigado. Alfa Juliette 01, 868. Salvador, boa noite, 62, 12, vai passando 200, restrito no 50, chegada à área, informação alfa. 212, desça aí, mantenha o 050, chegada à área, 2019. 050, autorizado descida, o ajuste é o 019, 62, 12. Low ground American 230 is parked at gate 11. You have a good evening. Good evening, American 230. Tango Delta, tem um nível de voo 050, chegada a man proa de Tóquio, Serra Tango Delta. Terra Tango Delta, intenção para pouso, pista 10 ou 1-7. Entendi. Na sua intenção, ele tem que ser vetorado para final da 1-7 até atingir visual, ou aproximar-se pelo ILS e posteriormente prosseguir visual para final da 1-7. Eventual mudança de intenção, quiser vetoração para final da visual da 1-7, poderemos fazê-lo. Papa Romeu Serra Tango Delta, perda voo na proa 130. Limite desta proa radial 355 de Salvador. Esse mantenha 10, reporte visual para modificação de regra. Nesta proa, a referência visual é próximo ao norte de Paris. Emite a radial 355 do VOR Salvador. Salvador, 31126, descida autorizada até o nível de voo 050 na chegada à Mari, identifique. 050 na Mari, 31126. Xaner 6212, para final do procedimento DLS, curva direita, proa 055, nesta proa intercepta o localizador, e se mantém a 2000 pés, 2019. 055, Dan 3126, controle. Proceda. Cimento número 3. Priorizaremos a aeronave noroeste de Salvador, transportando em firme. É um Mitsubishi. Reduza a velocidade para 230 nós. Descida via chegada até o 050. 230 nós, via chegada até o 50, 3126. Controle, só para confirmar para o 6212, se acertando o localizador, se autorizado ele é? Autorizado a final do ILS 2019. 10019, 6212, autorizado. Sierra Tango Delta reautorizada até 4000 pés, ajuste o altímetro 1099. 62112, a minha torre em 118 decimal 95. Torre 18 decimal 95, Xané 6212. Uma boa. Papa Romeu, Serra, Tango Delta, desça aí, mantenha 2 mil pés, 1019. 2 mil, 1019, Serra, Tango Delta. Serra, Tango Delta, já visual, via de maré, frente, 3 milhas. Forte para a modificação. Boa noite, Oxanã 6212, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 612 de nós, altímetro 1-0 no 9. Altímetro 1-0 no 9, confirmando o vento? 120 com 612. Livre pouso, pista 1-0, Oxanã 6212, 1-2. Tan 32 no meia. Velocidade 190 nós desse, mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 09. 190 nós, 4 mil, reduzindo, Tan 31 no 26. Qual o melhor que você acha, né? Autorizado via, portanto 3126. Autorizado em cima até 2 mil pés, ajuste no 019. Tan 32, correção, Tan 3126. 2 mil, Tan 3126, autorizado LF. Tan negativo, confirme redução para 1909. Negativo, já está mantendo 190, 3126. 3126. Com caso, ok? Firme. O 3126 pode reduzir mais, se preferir. Se possível, reduza, tem o tráfego com prioridade para pouso, pistão na 7 com o transporte em 5. Vem, Matheus, o CERN está reduzindo 3126. 3126, CERN Delta, Serra Tango Delta, informe quando visual com a pista na 7. Está visual? Agora torre em 1118, decimal 95. Boa. Alô, Salvador, o Xané 6212 vibrou na Fox, boa noite. O Xané 6212, boa noite, autorizado, tá? De Alfa, Juliette, portão 4, parte 1. Livre táxi, Alfa, Juliette, livre ingresso, portão 4, no pátio 1, boa noite, 6212. Final de arremate, Bravo Delta, de bairro para final. Tango Delta, livre pouso na 17, vento 120 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 019. Autorizado LF, portão 3126. Autorizado LF, vamos estabilizar. Portaria estabilizado, tá 3126. Tango Delta, Solo 23, informa o PAC. Gente, livre táxi, PAC 5. Cliente. 3126, complexo da minha torre, em 198, decimal 95. 2956, contando 3126, boa noite. Boa noite. 26, localizador da 10. Boa noite, estão 3126, reparte externo. Bateria 3126. Externo, passou e travou, tá 3126. Tá 3126, livre pouso na 10, vento 130 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 019. Livre pouso na 10, confirma o vento, por favor. 120 graus com meia dúzia de nós. 3126. 126, solo 28, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, 136, 126, boa noite. Boa noite, 3126. Boa noite, autorizado táxi de Alfa, reportante da Juliette. De Alfa, reportante da Alfa, confere, autorizado Aracaju, nível 230, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Puca, Jamo, após direto, aciona 5473, controle 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, nível 230. Decolada a pista 10 com curva à esquerda no perfil da Puca, Jamo após DCT. 5473 no transponder, 1208 no controle, igual 1868. 68, cotejamento correto no portão 1, reporta para o pushback acionamento. Tá. Fiz a sua identificação dessa via para nível 050, chega da mais. controle o Gol 9, TechBird pode voar tudo? Forma 9.2 autorizado Duna, lista de 4.000 pés, Senegal na 019. 4.019 voando Duna, obrigado. Senem 258, acima de identificação, desce para nível 050, chega da margem. Autorizado para o chegar estacionamento, reporta táxi. Procurar 8.008. Sou 1972, autorizado em 32.000 pés, final do procedimento ILS, que está autorizado o procedimento, para 2972. Na minha 258, da presente, voe proa da posição Duna. 8868, PLV 176, 2 horas de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Boa noite, 68, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, desce 195, ajuste no 019, vovô. Entre no ponto de espera, 18, 15, 1019, ajuste, boa noite, 68. 95. 1895. Rego 1868, não pode ser da 10 pronto. 972, complete a aproximação, chame torre em 118, decimal 95. 1895, Diana. NR6258, reautorizado descida até 3.000 pés, Senegal 9019. Pede 2 em parte externa. Passando e está no gol 972. Gente, aguarde pista livre. 4. Tá, o meu chá vai passando por cima? 972, livre pouso 910, vento 120 graus com 5 nós, altímetro 109. Livre pouso 910, gol 1972. Com 868, decolado aos 47, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Te reporte a 20 milhas de Salvador, tchau pra trânsito. Foi Salvador, bom dia, boa noite, 68, decola. Boa noite, 68, com 4...